Delta, 1-3-3-3-3. Venha, Delta. Fundo 780, checa o trem, vento 170 com 8, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Pouso autorizado, gol 1-7-8-0. O trem baixou para a lua, 7, a cabeceira deslocada e autorizado pouso, gol 1-7-8-0. Na final da 1-0, azul 4064. Azul 4064, chame torre 1-8, decimal 6. 7-6, até já. Salvador Lima Alfa ingressando terra do vento 1-0 com tráfego na final à vista. A gente tem mais um, 737 da Ocasão Embraer da Azul. Faça um 360 para a direita, então, pode interceptando o vento para alongar muito a perna do vento aqui. 360 pela direita. Vai interceptar a pena do vento 1-0. 3 Salvador, metade, o azul 4064, tá no final da pista 10. 3 checado. Gente, azul 4064, mudou esse para o pouso, pista 1-0, continua a aproximação. A pista está deslocada em 1.200 metros, agora a liberação. 4-0, azul. Vitor Mike Bravo. Seu chamado de pouso? Afastando novembro, Lima Alfa, a torre. Lima Alfa na escuta. Pode manter a perna do vento e reportar a visual com o Embraer da Azul na final da pista Lugano. Mantendo a perna do vento e visual com o tráfego. Já está a visual, confirma. Visual com o tráfego. Gente, aguarde para girar mais, novembro e mapa. Ciente, copiada. No solo ao 536, libera direito 129. Direito 219, 780. Novembro, Lima Alfa, autorizado a girar base, chama na final, baixar travado. Lima Alfa, girando base, chamará na final. Pistolo 0, deslocado 1.200 metros, pouso autorizado. Ele pouso azul. Paulo Gol no 780, boa tarde. Bono 780, táxi via Alfa, por cento, táxi via Kilo. Alfa, chama de Kilo, 7. Lima Alfa, altímetro 1012, agora continua a aproximação, pista 1-0, aguarda liberação para o pouso, cabeceira está deslocada em 1.200 metros. Lima Alfa está ciente, girando já de base para a final da 1-0. Solas 38, libera direito 1219. Obrigado, 319, boa tarde. Boa. Lima Alfa, checa o trem, observa, passa na curta final, vento 170 graus com 8 nós, 1013 no altímetro, 1200 metros local na cabeceira 10, pouso autorizado. Lima Alfa está ciente, trem fixo. Mike Alfa Eco. Obrigado, boa tarde. E marcador externo checado para arremetida. Lembra? Toca remete ou remete no ar? Arremete da MDA. Sente, chama no externo inicialmente. 333, aliás, mantenha preparado a teclagem imediata quando autorizado. Ali mantenha 333. Tipo 780, prossegue em frente, ingresso Juliette, portão 04. 7804, 780. Paulo, 3193, tente informação uniforme, autorização Galeão. Confirme o portão que se encontra, o 3193. Portão 5. Solo 40664 azul, tá aqui. Azul 4064, prossegue em frente, ingresso Juliette, posição 09. Juliette 09, obrigado. Então 3193, 360 Galeão será coordenado, guarda de cópia. Informação em curso e uniforme. Está sim, estão em uniforme, aguardando cópia, está 3193. Papatango, Whisky, Foxtrot, Lima. Papatango, Novembro, Lima, Alvo, Vitória da Conquista, no 085. Confirme apenas o pato que se encontra na intenção de decolagem, no 7 ou no 0. Lima, Alvo, confirme o pato que irá estacionar. Lima, Alvo, vai estacionar no pato 3. Gente, é autorizado ver aquilo para o pato 3. Uma ponte que eu não estou recebendo. Prossiga 7092, vou passar o 2230 para a ponte. Passou sim, abaixado e checado o esforço aí. Gente, a ponte MDA iniciando a aproximação perdida, Lima. Epa. Pronto, cópia. Pronto, 3193. Então, 3193 está autorizado Galeão, nível de voo 360 via Uppers Uluno 4, decolada no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze, 5472 eu transpondo, eu controle 1 no 9 decimal 35. Isso não volta. Sente graças pela informação e, por gentileza, se puder informar ainda o Marinha, para que quando o visual com o local de pouso, a frequência livre. Copiou, Maria? Protegimento correto é após quando pronto, pressionamento e push. Será pronto para acionamento, 3193. Interceptação, chama para ingresso no 7, Quebec, Serra. Tarde, gol no 333, sobe para o nível 360, vigilância radar. 360, 333. Vitor Mike Bravo, chama Centro Recife. Frequência 12685, alterno 2545. Mike Bravo, chama o Centro 1285, alterno 1245. Grato, Bravo. Sente autorizado, curva à esquerda quando pronto, chame pronto, chame girando base para a final do set. Centro, quantas milhas de Salvador total ou Alfa Vitor Juliette? Qual altitude está mantendo a Vitor Juliette? Gente, direto Valença, o senhor está fora da CTR de Salvador. Não tem tráfego, o senhor está lhe reportado. Você vai servir para a coordenação local, a Vitor Juliette. Base para final, baixado e checado, uísque Fox Lima, ponto final. Autorizado, pouso final, pistola 7, vento 1,60 graus com 629 Lima. Lima. 333, chama Centro Recife. Frequência 1288, alterno 1,3325. 288-3325, 333. Do 2230, autorizada a final da pista 1-0 sem glide, reporte no localizador. 7, reportado 2230. Norte Lima, no solo aos 49. Taxi chamou um pouco mais à frente, liberar a Islanda Air está aí para a pista 17. Pelo Quebec Serra, tá pronto? Observe o tráfego da Baeté após a esquerda, autorizado, reporte de ponto no 7. Visual com a pista. 230, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 6. 8 6, obrigado. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, próximo ao externo visual. 2230, ciente do tráfego, última aproximação, chame quinta milha, baixa travada. Tomará. Inicie de imediato. 160 com 8 livre decolagem, como é que é? Doutor Salvador, boa tarde, eu vou 642. Família, baixou, travou, 2230. Negativo avistado, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 1. 60 graus com 8 nós, saltinto 1012, agora aguarde liberação. Sinal do RNAVE 1648, reporte estabilizado. É, está você. Os 230, pouso autorizado, pista no zero, deslocado a 1200 metros, 160 com 8, 4, 2230. 230 da Passaredo, ciente, tem livre pouso, ciente, cabeceira deslocada. Lookback Serra, decolada aos 5-2, 935, controle, mil pés no axé, até a volta. Apó. Tiro Quebec Serra, reporte fora da barra, corredor cheio em condições visuais. Vou autorizar para o código direto, que eu estou ouvindo. Agora eu vou para o emprego. Zero 025 direto, Quebec Serra. Ok, muito obrigado. passageiro 2230, no salão 54, meia direita 121 nós. Muito boa tarde, passarei 2230, Libro Golfo, na sua escuta para as estações de táxi. Passarei 2230, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi Kilo. Alfa, vai reportar Anza, táxi Kilo, 2230. Paulo Tan 3193, 4 horas e 10 de autonomia, alternativa Guarulhos, 139 a bordo, está pronto para táxi. 139 Guarulhos, 410? Afirmo. Passarei 223030 via Kilo, Pátio 3, no Pátio 3, aguardo instruções. Kilo, Pátio 3, aguardo instruções no Pátio 3, 2230. Tan 3193, autorizado táxi, Juliette, Alfa, ingresso na táxi Delta, na Delta, chama Torre 108, e é. Táxi autorizado via Táxi 6, Juliette, Alfa Delta, na Delta 2186, a 3196. Autorizado, prosseguir até posição remota. Deixa até a remota, 2230. Poderia coordenar o nível do 2230 da passarela, do 180 Conquista? 180 será coordenado, aguarde cópia. Informação em curso e uniforme. Escute e acuse o recebimento, o passarela 2230. Romeu, até o Quebec Bravo, confirmando para se encontre a intenção de decolagem, 1-0 ou 1-7? Gente, então, o destino seria o Aeroclube de Aracaju. Gente, até o Quebec Bravo, aguarde coordenação. Salvador, Tan 3193, na Delta, pronto para decolagem. 3, autorizado Leandro, decolar pista no zero, vento 180 graus com 8 nós. Ali decola da 1-0, da 3-1-9-3. Decolada 01, 0935, controle, abordagem. Boa. Receptando visual, voo 648, chama a torre. 18-62, Ana. 18-62, obrigado. Mais. Eu tô aqui Bravo, Salvador para o clube de Aracaju, 500 pés, decolada 17, em coordenação com a torre de controle, para decolagem com proa direta do setor de buraquinho para ingresso no corredor forte, onde permanece restrita a liberação do controle. Aciona 0264, transponda o controle 1 no 9 decimal 35. Controle 109.35, outra coisa que Bravo confirma o BOB. 0 único a bordo, outra coisa que Bravo tem conhecimento do setor do buraquinho? Não. Gente, então a coordenação com a torre será que o decolagem da 7 comprou a Nordeste. Próximo nome de táxi chama a torre, 108.612. Atende a Índia, confirme o setor de decolagem.